I'm sorry, I have a detail for you. Everything is on the table. The book is on the table. Table, table. The dog is on the table. Table, table. The cat is on the table. Table, table. The chicken's on the table. Table, table. And everybody's on the table. Table, table, table, table, table, table. Test of the emergency broadcast system. Amor, devagar, devagar. Agora tu vai fazer o que o Marquinho pede. Primeiro eu te ensino e aí depois tu desce. DJ Wagner. Vai agachar, vai no chão, não pode pôr a mão, não pode levantar e não pode acelerar. Devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, da, da, da. Vai descendo, vai descendo, vai descendo sem parar. DJ Wagner, o próprio original. Pode se sentir. quem gosta de funk aí.